Olá. Hoje a gente começa aqui uma nova série e como a gente tem como propósito, né, como parâmetro, como padrão, de preferência seguir a palavra de Deus, a Bíblia, de forma expositiva, caminhando no fluxo natural do texto, caminhando ao longo aí da trajetória normal. Como o texto foi escrito, né? Entendendo que isso é a melhor maneira de compreender a palavra, é a maneira em que a gente evita certos abusos, a gente corre menos riscos de uma interpretação errada, até para quem está ouvindo, consegue acompanhar melhor toda a compreensão aí, do texto. Bom, então vamos lá, a gente começa hoje um livro do Antigo Testamento, voltando aí ao Antigo Testamento. Claro, a gente no culto de oração a gente está usando Salmos, mas é uma série longa que percorreu aí já é um bom tempo e vai ainda continuar ainda por um tempinho. Mas nas pregações propriamente ditas, a gente já está algum tempo aí. É só no Novo Testamento, então retornando agora. E a gente vai agora para um livro profético, um livro que tem qualidades específicas, um livro que fala basicamente, como muitos livros da Bíblia, né, do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. O nome de Israel, né? O nome Israel, aquele que luta com Deus, né? Lembra que foi o nome dado ali para Jacó? Ele tem um significado interessante quando a gente pensa no fato de que parece que o povo de Israel tem a sua história marcada por essa luta com Deus, essa luta, essa tensão. Parece que estão sempre discutindo com Deus, ainda que de forma disfarçada, de forma indireta, muitas vezes disfarçado de religiosidade. O fato é que existe sim esse antagonismo, né? Essa luta aí com Deus. E é claro que lutar com Deus, é claro que discutir com Deus, discordar de Deus, é uma grande perda de tempo, além de ser algo bem arriscado, bem perigoso, né? A gente agir dessa forma. Nós vamos procurar estabelecer algumas pontes, evidentemente, para que a gente não fique pensando que as coisas podem ser aplicadas diretamente à igreja, porque Israel é uma coisa, igreja é outra. Mas nós temos que entender em que ponto existe uma convergência de aplicações, onde que a gente pode se encontrar, onde que as coisas estão em comum, sem fazer as confusões que muitas vezes se fazem. Vamos tentar caminhar por aí. Muito bem, o livro. parece que eu fiz um suspense aí. O livro que a gente vai então abordar, que a gente vai estudar, é o livro de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Até alguns intérpretes aí, eles entendem, né, que não se trata de um nome próprio, mas de um título geral aí. E assim também a gente já vai aqui introduzindo o primeiro versículo desse livro, que diz exatamente o seguinte: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, Malaquias é esse mensageiro do Senhor. A gente sabe que esse livro ele foi escrito aí, pensa no período que uma porção do povo de Judá, da tribo de Judá, retornou ali do cativeiro da Babilônia e reconstruíram ali parte da cidade, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo de Jerusalém. E cerca de 100 anos aí se passaram, coloca aí umas duas gerações, né? Passou o tempo de Zorobabel, o tempo de Esdras, de Neemias, E agora nós estamos aqui cerca de 400, 430 anos antes de Cristo. Importante a gente perceber aqui que depois desse livro, que é o último livro do Antigo Testamento, ele não está só ali em último lugar nas nossas Bíblias, mas de fato, cronologicamente, ele foi o último livro a ser escrito. E depois desse livro, mais 400 anos se passaram até que surgisse um outro profeta em Israel. Deus, por assim dizer, se manteve em silêncio, oficialmente falando. E esse próximo profeta que viria é João Batista, que inclusive é anunciado nesse livro aqui. É muito interessante a gente verificar isso, que João Batista acaba sendo anunciado aí ao povo de Israel. Fato curioso a respeito desse livro, em termos de forma literária, é que Malaquias se apresenta aqui como um verdadeiro profeta, um verdadeiro porta-voz de Deus, mas aqui como alguém que defende a causa de Deus. Ele realmente aqui está agindo aqui como um promotor, digamos. Ele usa o método de perguntas e respostas. Muitas vezes Deus ele está questionando aqui, né, o povo, né? Olha, vocês estão dizendo tal coisa, mas eu digo tal coisa. Vocês estão perguntando, vocês estão questionando isso ou aquilo, mas eu respondo de tal maneira. Vocês estão agindo de tal maneira. Será que é certo? E muitas vezes Malaquias ele se coloca ali mostrando esses questionamentos do povo. O que faremos? No que estamos pecando? Aquela choradeira. E Malaquias ele então, e através de perguntas e respostas, ele vai ensinando aí. Vai ensinando o povo e vai advertindo o povo, vai trazendo advertência e mostrando que esses argumentos de Israel eles são furados, são vazios, porque afinal de contas a palavra final pertence a Deus. Nós vemos aqui nesse primeiro versículo que a gente vai usar hoje apenas como introdução para a carta, né? Já que a gente quer ter uma ideia um pouco geral para a gente saber em que terreno a gente está caminhando aqui, nós poderíamos dividir em dois elementos básicos aqui para compreender esse livro. Em primeiro lugar, a situação do povo de Deus. O que que essa profecia ela vai nos mostrar a respeito da situação do povo de Deus. Vai mostrar que existe uma apatia espiritual. Sabe o que é apatia espiritual? Apatia espiritual é quando você cai numa espécie de rotina em que você perde o entusiasmo necessário para fazer as coisas, em que você age mecanicamente. Você adota, no caso de Israel, eles adotaram um culto mecânico. O que é um culto mecânico? Um culto mecânico é você se deslocar ali para o templo, a tua cabeça está em outro lugar, os teus pensamentos estão em outro lugar. Isso acontece na igreja também? Olha aí um ponto de ligação interessante. Claro que acontece. Muitas vezes nós corremos esse risco e a gente sabe que isso acontece com as pessoas na igreja. Elas chegam muitas vezes num culto e a cabeça está totalmente fora daquele momento ali. Ora, isso certamente é uma ofensa muito grande a Deus. E as pessoas podem usar vários argumentos para dizer que estão desligadas, né? Elas podem dizer que o tamanho das suas preocupações é muito grande, o pregador é cansativo, não tem nada que fique despertando a sua atenção durante o culto, enfim, tantas coisas que podem ser trazidas aí, mas pense um pouco no que é um culto mecânico, que é você fazer as coisas sem qualquer envolvimento efetivo, profundo. Pois era isso que estava acontecendo com Israel, e Malaquias ele traz a denúncia sobre isso. Além disso, ele traz também uma denúncia sobre a corrupção do sacerdócio. Você sabe que o sacerdócio foi instituído em Israel por Deus. Deus instituiu a forma como o sacerdócio deveria ser exercido, as pessoas que deveriam exercer esse sacerdócio, a seriedade, tudo que estava envolvido. Não, o que que acontece quando você olha para aquela figura do sacerdote ali no Antigo Testamento? Você tem uma pessoa que tem vestes especiais, tem uma tiara na cabeça escrito Santidade ao Senhor, tem ali, no caso do sumo sacerdote, um peitoral com pedras preciosas, 12, simbolizando cada tribo de Israel, tem uma representatividade, é muito sério. Agora, o que que acontece quando você esvazia tudo isso do seu verdadeiro significado? Você tem uma roupa bonita, uma roupa esplendorosa e uma pessoa toda orgulhosa de ser o sumo sacerdote. Coisas desse tipo que corrompem aquilo que Deus criou, modificam, distorcem, estragam. Então, Malaquias ele denuncia essa corrupção do sacerdócio. E também a insensibilidade. Insensibilidade em relação às coisas de Deus, insensibilidade em relação à palavra de Deus, a insensibilidade em relação a questões sociais, a questões de injustiça social que frequentemente, quando os líderes se afastavam de Deus, era uma consequência. Os mais fracos, os mais desprotegidos acabavam sofrendo as consequências. Era tirada aquela proteção e cada um era cada um para si, né? E aí quem pode mais chora menos, como se diz aí na linguagem popular. Além disso, você tem uma degeneração social. Você tem ali casamentos mistos, homens judeus se divorciando das suas esposas judias. De pessoas do seu povo ali, para se casarem com gentias, com mulheres gentias, e usando todo tipo de justificativa e de argumento para fazer isso. Claro que isso ofendia também profundamente a Deus, isso também é denunciado ali por Malaquias. Além disso, o adultério, os homens proliferaram essa prática do adultério. Eles, ao invés de se manterem fiéis ali no casamento, de manterem os padrões de Deus, tudo que havia sido ensinado para eles, toda a questão da aliança, e você vê que claramente Deus faz uma associação dessa infidelidade no lar, a infidelidade que eles tinham para com ele, Deus. Afinal, essas coisas estão realmente ligadas, né? Eles eram infiéis a Deus e eram infiéis nos seus lares. É por isso que a mensagem, logo no primeiro versículo, diz: olha, mensagem de Malaquias, Deus se pronunciando contra Israel. É um tratado aqui, né? Todo um tratado considerando os erros do povo, denunciando isso e trazendo aí à tona, né, toda a insatisfação de Deus, toda a sua indignação em relação a isso. Deus, na verdade, já tinha começado a falar com eles. De que jeito? Através de dificuldades, através de restrições. Deus sempre falou com o povo de várias maneiras, Deus sempre procurou demonstrar a sua insatisfação, mas eles não estavam dando ouvidos, não estavam dando ouvidos a Deus. É muito interessante você parar para pensar que o povo, eles deveriam ter aprendido com aqueles cativeiros, o cativeiro das tribos do norte primeiro e depois da tribo de Judá. E quando retornaram, a princípio houve sim um avivamento, houve um avivamento bom, um avivamento correto, uma busca de retornar à palavra, de retornar à verdade. O povo foi convocado a se colocar ali diante de Deus, a colocar ali a sua vida e a se comprometer com as coisas de Deus. Tudo isso foi válido, mas aos poucos isso foi sendo substituído por falsos avivamentos, por uma falsa vida com Deus. E eles não estavam dando atenção àquilo que Deus estava mostrando para eles. Esse é o perigo do tempo que a gente poderia chamar de tempo morno, né? É um tempo onde as pessoas se tornam insensíveis a Deus, os falsos avivamentos acontecem e as coisas vão caminhando e as pessoas vão se insensibilizando. E quando Deus levanta os profetas, as pessoas ainda reclamam disso, né? Normalmente, pelo menos foi esse o padrão do Antigo Testamento, os profetas de Deus sempre tiveram ali uma receptividade ruim por parte do povo. Isso, infelizmente, continua acontecendo nos nossos dias. O evangelho que é de Deus, o evangelho verdadeiro, o evangelho que aponta para a verdade, que aponta para uma vida reta, uma vida consistente com a palavra, não uma vida de fachada, não uma vida religiosa, não uma vida de hipocrisia, nada disso. O verdadeiro evangelho, ele vem sendo massacrado através de uma série de coisas que vão se tornando, vão se adaptando, melhor dizendo, né, ao gosto popular, aquilo que agrade às pessoas, aquilo que agrade ao seu gosto, aquilo que as mantenha entretidas, as mantenha distraídas, aquilo que as mantenha com a sensação de que elas estão fazendo aquilo que é certo, elas estão agradando a Deus. E aparece sempre alguém com a voz de segurança para isso. Não, pode ter certeza que você está no caminho certo e fazendo tais e tais coisas. E é sobre isso também que a gente precisa falar um pouco quando a gente vê que tem o outro elemento aqui, que é a mensagem do profeta. O que que efetivamente Malaquias ele difere aí de outros profetas e de outras situações, de outros contextos. Veja que mesmo antes do cativeiro, no período em que o cativeiro estava começando ali, bem antes, né, de terem decorrido aqueles 70 anos e bem antes desses eventos do retorno de Malaquias, né, no tempo de Jeremias, no tempo de Ezequiel, nós temos aqui os profetas já denunciando aqueles que vinham com mensagens fraudulentas. Veja como isso é complicado. Veja como existe uma diferença entre a mensagem popular, meramente popular, e a mensagem verdadeira. Olha o que diz Jeremias. Mas eu disse, Jeremias 14, né, versículos 13 e 14. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, estão dizendo ao povo, né? Vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Agora veja, veja o que diz Ezequiel no capítulo 13, versículos 9 e 10. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, por fazerem o meu povo desviar-se ao dizerem paz, quando não há paz, e porque quando é construído um muro frágil, eles lhe passam cal. Por isso digo àqueles que lhe passam cal, o mundo cairá, o muro cairá, virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Eu acho que está claro aqui, dá para a gente entender esse papel dos falsos profetas. Você lembra que no tempo de Elias, isso aconteceu. Isso aconteceu no tempo de outros profetas que a gente pode identificar aí no Antigo Testamento, que sofreram com essa, entre aspas, concorrência, uma concorrência em que o falso profeta, ele se apresenta ali trazendo aquilo que o povo realmente quer ouvir. Essa é uma característica básica do falso profeta. O povo quer ouvir que ele está errado, o povo quer ouvir que Deus não está satisfeito com as coisas que está vendo, o povo quer ouvir repreensão, o povo quer ouvir falar sobre pecado, o povo não quer ouvir falar sobre isso. Então, o que o falso profeta fazia? O falso profeta trazia mensagem: não, está tudo bem, não vai haver problema nenhum, essa história de que os babilônios estão chegando, de que eles vão arrasar tudo. Não, isso não vai acontecer. Nós estamos profetizando aqui em nome do Senhor, estamos garantindo tudo isso. Você já tem ouvido isso? Parece que isso continua por aí, né? Você sabe, né? Você tem ouvido coisas parecidas, de que vai estar tudo bem, de que vai ter prosperidade, etc, etc. Mas veja, aqui no caso havia uma regulamentação, né? Deus usava os seus profetas ali para dizer: olha, vamos estabelecer as diferenças aí e eu vou mostrar o quão errados eles estão. O povo teve condições de aprender, de observar as coisas e aprender? Claro que sim. A história deveria tê-los ensinado que, a respeito da vontade de Deus, a respeito de quem estava falando a verdade e quem não estava falando a verdade. Mas o caso aqui é que existem, sempre existiram, aqueles profetas que trazem a verdadeira mensagem. Se você for observar as palavras dos profetas de Deus, você vai notar que sempre vai ter ali no meio repreensões duríssimas, chamando o povo de hipócrita, chamando o povo de pecador, falando sobre a ira de Deus, falando sobre o descontentamento total de Deus com a vida que o povo estava levando. Então, o que a gente percebe aqui, mais uma vez, é a história se repetindo. O povo dando ouvidos àquilo que é falso, o povo se contentando com aquilo que é falso, com aquilo que é superficial, com aquilo que é enganoso, com aquilo que é apenas confortável, é apenas uma vida de religiosidade soft, uma religiosidade para o conforto do freguês, né? E claro que a gente continua vendo isso nos nossos dias, né? Existe toda essa ideia, né, de que certas mensagens elas não devem ser pregadas, a mensagem precisa ser amaciada, precisa ser, não pode ser confrontadora, a mensagem precisa disso, precisa daquilo. Inventa-se muita coisa para que o povo continue apenas e tão somente seguindo ali dentro de um padrãozinho, né? Mas felizmente nós temos a palavra para nos orientar. Nós temos aí palavras de um profeta que vem trazer aquilo que é necessário que o povo ouvisse naquele momento, e a gente pode sim fazer aí as devidas pontes, as devidas comparações com aquilo que é realmente de Deus. O verdadeiro encorajamento, ele não encobre a verdade. As pessoas, elas querem muitas vezes ser encorajadas, mas pelo meio errado. Deus, ele não quer colocar ninguém para baixo, ele não quer simplesmente tornar as pessoas deprimidas. É claro que ele quer quebrantamento, ele quer muitas vezes levar as pessoas a um estado realmente de arrependimento para que possa haver depois a alegria. Para que depois possa brotar uma alegria verdadeira. E é assim que a palavra de Deus, que a palavra de Deus deve agir no coração de uma pessoa. Ela deve receber. Existem muitas maneiras das pessoas lidarem com a palavra. Existem as pessoas curiosas, existem as pessoas desconfiadas, existem as pessoas que querem impor condições. A palavra de Deus, ah, se for de tal jeito eu quero, se não for, eu não quero. Aquela parte da Bíblia eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Bom, a palavra de Deus não funciona dessa maneira, a vontade de Deus não funciona dessa maneira. Israel precisava, aqui falando mais especificamente daquelas tribos que haviam, daquela tribo, né, aquela porção que havia retornado ali do cativeiro. E que agora estava naquela situação, precisava ouvir essas repreensões. Nós também precisamos ouvir. Nós precisamos desenvolver interesse pela palavra de Deus, interesse genuíno, interesse verdadeiro, não interesse apenas para nos entreter, apenas uma mensagem aí para nos alegrar o dia, né? Uma mensagenzinha que vem para nos trazer alegria. Mas a palavra de Deus, ela é útil, né? Para nos tornar aptos a andar no caminho de Deus e fazer a obra de Deus, né? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela ensina no caminho da justiça. A palavra de Deus, ela precisa ser acolhida por nós da forma como é devida. Nós precisamos desenvolver sensibilidade a ela. E eu acredito que Malaquias, ele traz esse apelo no seu livro, na sua profecia. E confiar no fato de que a palavra, mesmo quando ela aponta as nossas falhas, ela é uma fonte segura de encorajamento, porque ela vai nos encorajar a fazer aquilo que é certo, ela vai nos direcionar para que a gente possa fazer efetivamente a vontade de Deus. Ainda que a gente continue falhando, a gente continue continue sendo imperfeito aqui neste mundo, mas sempre nos impulsionando para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é correto. Afinal, a palavra final, ela pertence a Deus. Não adianta a gente agir como o povo agiu ali naquele momento, de forma insensível, de forma despreocupada e questionando Deus ainda acima de tudo, né? Porque uma palavra muito chocante que a gente vê no livro de Malaquias, do que Deus se queixa, afinal de contas? Ora, esse é o cúmulo do cinismo, né? Pensar dessa forma. Que a gente não tenha esse tipo de pensamento, que a gente olhe para a palavra de Deus com a seriedade que é devida, receba a mensagem de Malaquias, a gente aprenda com ele, isso nos leve a ter uma perspectiva não apenas meramente otimista, né, mas uma perspectiva esperançosa de que sim, há o que fazer para caminhar mais próximo de Deus e que isso vai nos levar realmente a crescer, a melhorar no relacionamento com ele, e a nossa esperança no futuro glorioso, como é apontado ali no finalzinho do livro, seja mais uma vez reavivada. O bom avivamento, não aquele avivamento que vem da mentira, que vem do engano. Que Deus nos ajude nisso. Na próxima semana a gente começa então a explorar aí essas argumentações, né? As argumentações de Deus, as argumentações do povo, aquilo que Malaquias tem a dizer em cada aspecto desse livro. Então, que a mensagem de hoje, que é uma introdução apenas para a gente se familiarizar aí com o geral do conteúdo desse livro, que ela nos ajude, né? Nos encoraje aí a querer compreender melhor todo o livro, nos ajude aí também a aplicar já desde já, né, as coisas boas que de cara a gente pode perceber aqui, e que Deus também nos ajude a nos prepararmos aí para essa jornada. Então, uma boa semana, que Deus abençoe.